Ao vivo? Ao vivo? Ao vivo! Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Carcassi e estamos iniciando mais um Periscatso. É, ao vivo, ao vivo. Vocês devem estar notando aí alguma diferença. Hoje estamos fazendo pelo celular, já explico por quê, tá? Só preciso avisar o pessoal que está chegando agora, que não conhece, que o Periscatso ele é transmitido todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal. Todas as segundas e sextas-feiras, às 20 horas, a gente bate um papo de uma hora e pouco, mais ou menos. E hoje, cheio de dificuldades técnicas, fazer pelo celular, pelo 4G. Por quê? Por quê? Porque a NET me fez um grande favor de me deixar sem sinal. Ontem eu tinha sinal, hoje eles vieram colocar o modem no cômodo certo, onde eu estou montando aqui toda a estrutura para fazer as transmissões. E aí o cara não só não conseguiu puxar o fio para cá, como me deixou sem nada. Eu não tenho mais acesso à internet pela net. Então, estou usando o meu plano 4G e vou gastar uma fortuna aqui. Mas vamos em frente. O Superchat está mantido, está funcionando. Então, vocês podem fazer suas perguntas pelo Superchat. Fiquem à vontade, tá? Sabem que o Superchat vai ter sempre prioridade para responder as perguntas. Eu tô meio atrapalhado aqui, porque na verdade eu preciso. Tá. A bateria tá acabando, mas eu já conectei aqui. Dei um esporro nos caras, com certeza. Não no cara que fez a besteira, né? Mas, enfim. Mas vamos lá, vamos falar de Palmeiras. Enquanto isso, eu tô tentando achar o link aqui da live para divulgar no Twitter, divulgar no Facebook, porque é importante a gente sempre ter o maior número possível de pessoas assistindo. Eu tô errando o lugar da câmera aqui, tô acostumado com a câmera, agora tô olhando pro celular aqui, tô errando toda hora. Olá, rapaziada! Fomos bem, né? O que vocês acharam ontem? Time reserva, time alternativo. Mas me parece um time que sabe o que está fazendo. Por que que isso parece que está acontecendo? Me parece que o futebol. Eu estou olhando aqui porque eu estou digitando, tá? Mas eu estou falando. Me parece, gente, que a forma com que o Filipão arma o time é muito fácil de compreender. Por ser um esquema muito simples, ele consegue fazer com que os jogadores entendam rápido. Eu não sei se quando o Matos e o Gagliotti contrataram ele, se eles estavam pensando isso. Tipo, ah, vamos mandar o Roger embora, porque com o Filipão, além de tudo, ele vai rapidamente botar o time para funcionar. Não sei se ele pensou isso. Aliás, queria mandar um abraço aqui para o Lucas Silveira, que ficou padrinho na semana passada, né, Lucas? Espero que você esteja gostando do grupo. E ele quer saber se eu empolguei. Eu empolguei, eu estou empolgado, sim, exatamente por isso que eu estou falando, sabe, Lucas? E amigos. Eu tô achando que o time ele tem mais chance de evoluir no curto prazo. Ele evoluindo no curto prazo, ele tem chance de beliscar no mínimo uma dessas duas copas aí que a gente tá bem perto, eu acho, de chegar, né, nas cabeças. E olha, bota uma fezaça na Libertadores, viu? Tô botando muita. Empolgou! A resposta é sim, empolgou! Empolguei pra caramba! Abraço pro Daniel Maiorino, que acabou de fazer mais um apoio aqui. O Daniel, que também é padrinho, né? Queria ver um pouco o pessoal que não é padrinho ou se tornando padrinho, né? se juntando esse pessoal todo aí, somos em 420 e alguns aí. A última contagem que eu fiz, perdi o número exato agora. Mas é importante, né? Porque o canal continua crescendo. Aliás, o canal está crescendo de uma forma absurda. É o canal palmeirense que mais cresce, sem dúvida, entre todos os monitorados, em porcentagem, né? Tem canal que cresce, que ganha 200, 300 por dia. Só que o cara tem dezenas de milhares né? Então, percentualmente, o Verdazzo é o que mais cresce. Então, isso é motivo de muita alegria. Isso graças a vocês. Então, você aí que ainda não se inscreveu, inscreva para ajudar a aumentar esse número também. Quanto mais gente se inscreve, mais a mensagem do canal ela é espalhada pelo Google nos relacionados, né? Quando você assiste um vídeo aparece a telinha. Então é isso que acontece. Mas o Filipão, gente, a defesa parece que já está armada, né? Parece que já está bonitinha, parece que já está certinha. Ah, obrigado aí, pessoal, que está dando uma moral aí. Mas como é que ele faz isso, né? Por que que é tão fácil para os jogadores de assimilar um esquema proposto pelo Filipão? Primeiro porque ele não é bobo. Ele não chega num clube e fala assim, agora vou mudar tudo, o esquema vai ser assim, vai ter ó, o cosseno da hipotenusa, da derivada de não sei o quê, sabe? Nada disso. Ele chega e faz o simples. Ele monta o futebol anos 80, tá? Mas aí ele dá um toque, ó, mas você pode dar uma liberada aqui se você quiser, você pode. Então ele fala a linguagem dos caras. E ele tem, isso já ficou claro aí nesses primeiros movimentos aí, que finalmente a gente conseguiu ver uns treinos abertos, né? Desde que ele chegou. E ele tá com os treinos diferentes, gente. Ele tá com treinos modernos, sim, senhores. Ele tá fazendo treino em campo reduzido. Ele tá fazendo atividade específica, não é só mais coletivo e rachão e treino de fundamento, como era antes. Olha, gente, olha, o velho não é bobo. O velho é matreiro. E tá assim, ele, lógico, ele tem um staff que é com quem ele divide essas tarefas. Existe a figura do coordenador do Palmeiras, que também faz esse meio de campo, o Andrei, né, o Cebola, né, aquele que era do Dunga. Então, gente, eu tô empolgado, sim, porque essa simplicidade, esse período de simplicidade, primeiro que ele tá dando resultado, tá dando vitórias. O Grêmio do Cerro Porteño fora de casa por dois gols, não foi por um. É um esquema que privilegia centroavante. Então, o Deverson fez gol, o Borja fez dois, o Borja vai fazer um monte de gols. O Borja vai fazer dezenas de gols. Se ele não se machucar. Então é claro que empolgou, Lucas. É claro que empolgou. Olha, eu quero ver quando ele começar a. Porque ele não pode ficar só nessa, né? Senão fica manjado. Se ele ficar manjado, aí o feitiço dura pouco. Daqui a pouco vocês vão estar querendo derrubar ele. Mas ele evoluindo, ele. Usando esse período inicial para pegar a confiança dos jogadores, conseguindo os resultados, avançando, porque é fundamental avançar nas Copas, né? Porque se não avança, a pessoa é eliminada nas duas. Então ele está muito perto de conseguir essas duas vagas. Quinta-feira a gente joga o Bahia para avançar para semifinais da Copa do Brasil. Então a gente está a 5 jogos de um título. Vocês já pararam para fazer essa conta? Pouca gente fez essa conta. 5 jogos para ser campeão da Copa do Brasil. Tá? Mas não adianta. Ah, teve aqui, ó, o Vinícius falou assim: elenco bom não precisa de contorções táticas. Precisa. Quer dizer, depende do que você chama de contorções, né? Eu acho que uma sofisticação, dependendo de como ela é feita, ela é muito bem-vinda. Só que, como você mencionou, variações. Deixa eu ler aqui a tua mensagem. Fazer o simples e ter variações sem invencionice já é o suficiente para ter o time ter resultado. Então, você vai ter resultado a curto prazo. Mas o que você chama de invencionice, né? É uma sofisticação. As sofisticações são bem-vindas, mas elas têm que ser introduzidas no ritmo do elenco. É isso que eu não sei se o Eduardo conseguia, se o Roger conseguia. As coisas têm que ser feitas. E olha que o Roger, pelo menos, foi atleta. O Eduardo ainda você fala assim, pô, o cara não foi jogador, então ele é teórico. O Roger foi jogador. Então ele sabe falar a linguagem dos caras. Mas o Filipão, ele tem né, aquele toque, né? Ele é o mestre, não é à toa, né, gente? Ele ganhou tudo que alguém pode ganhar, não é à toa. Então, com Camarões na mão, ele já ganhou. Já, sabe, ganhou a confiança do elenco. E tem material humano bom, muito diferente do que acontecia aqui em 2012. Até mesmo o time do Grêmio que ele treinou depois da Copa do Mundo, que não era lá, o elenco não era lá, essas coisas. Então isso deixou uma imagem muito ruim. E a gente não sabia ainda o quanto ele estava atualizado ou não, ultrapassado. Tá nada! Eu até achei que ele estivesse ultrapassado mesmo, que ele se limitasse só, né, a uma coisa que fosse durar, sei lá, se durasse 3, 4 meses, estava ótimo, que seria o suficiente para a gente ganhar os títulos até o fim do ano. Mas parece que ele pode oferecer muito mais do que isso. Parece. Parece. Então eu estou empolgado, sim, gente. Estou empolgado. Estou esperançoso. Afinal de contas, a gente vive de esperança. E eu estava muito ansioso para vir repartir isso aqui com vocês. Porque chegou uma hora que eu falei assim: não vou fazer a live hoje, porque não tem condição técnica. O cara falou assim: não, vou fazer de 4G. Que se dane. Eu queria mesmo vir repartir isso com vocês, porque nem que não dê nada, nem que a gente não ganhe nada, mas tá gostoso de novo torcer. Deu esperança. Porque no fundo, futebol, torcer para o time de futebol é você exercitar a esperança, né? Lógico, tem todo o significado. O Palmeiras, especialmente, é um time que tem um significado especial, diferente, único, por toda a sua história. Então, quem não sabe a história, que vai estudar a história do Palmeiras. Mas é um time especial, é muito gostoso torcer para o Palmeiras. Só que quando o Palmeiras é competitivo, é mais legal ainda, é claro, porque daí você exercita a esperança, você gosta. É bonito ver time do Filipão jogar? Não. É uma delícia ver time do Filipão jogar? É. É uma delícia. Eu não sei. Tenta explicar. É que nem aquela frase do João Mir, né? Explicar para quem é desnecessário. Para quem não é, é impossível. Então, explicar esse sentimento é muito similar a esse conceito da frase do João Mir Betting. É só sentindo mesmo. Eu não consigo encontrar palavras para descrever. Para nós que somos palmeirenses, a gente não precisa, porque todo mundo sente a mesma coisa. E para quem não é, que se dane, né? O João Vitor está perguntando do gol do Gustavo Gomes. Não sei se vocês notaram ontem na transmissão, ao vivo lá do Allianz Parque. Chegou uma hora que eu tive que sair do quadro assim para pegar os telefones. E que estava dando BO aqui em casa. Tinha que resolver problema aqui em casa. Eu nem vi o lance na hora. Admito para vocês, claro que eu vi depois. Eu fiquei surpreso. Teve um gol anulado e eu não vi lá no estádio. Até porque o Bandeira ele subiu e ele abafou o grito de gol. Não teve aquele grito de gol, eu teria visto. Foi o um grito de parecia um U e não um gol. Mas o lance eu achei o seguinte: tinha três jogadores do Palmeiras indo para a bola, dois estavam impedidos e o Gustavo não estava, o Gustavo Gomes. Não acredito em má fé do Bandeira. Eu acho que foi um lance muito difícil. O governador, se é para fazer gracinha, como o senhor está fazendo, pode subir aí o lance, tá? Pode subir o lance. Mas eu vou responder. Então, eu não achei maldade do Bandeira, achei um erro. Agora, é aquela coisa, né? Ele não pode ter tido convicção que o Gomes estava impedido. Até porque ele não estava. Então, ele não pode ter tido convicção. E sem ter convicção, a regra diz: é pró-gol. É só com o Palmeiras que, na dúvida, é contra o gol do Palmeiras. Porque se a dúvida for contra a defesa do Palmeiras, aí é pró-gol, aí é fácil que é pró-gol, né? Então tem as duas coisas. Tá? Então quem perguntou aqui, desculpa, agora já perdi aqui. Aqui foi o João Vitor que perguntou. João Vitor. Então assim, não acho que foi. Vamos lá, deixa eu falar de novo. Acho o erro desculpável. Se confundia ali, era desculpa, só que ele não podia ter essa certeza a ponto de anular. Então isso denota, sim, uma má intenção. Aí você que soma com outros lances que o Wilton foi na maldade. Teve um que eu falei, essa foi, ele foi na maldade, o juiz. Essa ele anulou porque ele está querendo roubar, porque é safado. É juiz safado. Então, Wilton, safado. Estava na maldade, quis prejudicar o Palmeiras. Nando 10, não é assim que faz, tá? É digitando. Assim é um superchat fake. Assim não. Mas não tem nada, não tem nenhum problema em falar, comentar aqui o que você falou. O William voltou a treinar com bola, é muito boa notícia. Mas não precisa fazer um fake desse jeito, né? Vai direitinho aí. O Antônio Edson está perguntando assim: reparei que a grande mídia não tem noticiado a contusão do Scarpa. O que você sabe? Saiu na grande mídia, sim. Olha, só interromper. O estagiário, como eu estou fazendo do celular, eu estou tentando responder na medida que sai. Eu não vou conseguir olhar a tela do WhatsApp. Tá? Estou vendo que vocês estão mandando WhatsApp aqui para tentar ajudar, mas eu não consigo agora. Tá? Então, obrigado pela ajuda, mas fiquem só tesourando invasores, se tiverem, tá? Por favor. Então, voltando aqui à pergunta que eu estava respondendo, que é ao Rambo, é isso aí. Peraí. Da notícia do Gustavo Scarpa. Pergunta do Antônio Edson. Então, teve sim. O setorista do Palmeiras já noticiou que a lesão, não há lesão, que existe uma inflamação no calcanhar e que naquele momento ali, o movimento que ele fez, ele sentiu muita dor. Então, ele achou que ele tivesse tido uma lesão grave, séria. Mas, felizmente, não foi. Ele poderia até. Ele pode até ter condições de jogar na quinta-feira, mas diante da gravidade, diante da intensidade da inflamação, talvez seja prudente resguardar para não piorar. Então ele vai fazer tratamento para ficar já inteiro, talvez para domingo, mas para quinta-feira agora é pouco provável. E já aproveito também para mencionar que o Everton também não teve lesão na virilha, como houve a suspeita no intervalo do jogo ontem. Não foi constatada lesão, então foi só ali um desconforto. Isso é importante, é um aviso que o corpo dá que o negócio vai acontecer e o jogador tem a sensibilidade de soar o alarme, né? Falar, ó, vai dar merda. Então, foi importante que os dois se resguardaram e não tiveram lesões graves. Então, a gente pode esperar aí que eles podem estar de volta. Sei lá, dois, três jogos. Tá? Teve uma aqui que eu já quero brigar. Vou brigar com o Newton Rocha. Milton Rocha. O Jean é o novo Luan. Ah, para, meu. Assim, eu tenho muita convicção do que eu vou falar agora. O Jean jogou muito bem ontem. Mas tenho muita convicção. Quem viu pela TV não tem muito elemento para fazer esse julgamento. O Jean se apresentou muito bem. Ele foi sempre opção. Ele sempre. No começo do jogo ele participou ativamente, tá? Deu cruzamento, deu combate, marcou saída de bola, saiu jogada do pé dele. Vocês estão com uma vontade de olhar. Por quê? Porque ele tem sido o cara que mais errou, e errou pênalti. Então, nossa torcida tem esse vício. É um vício maldito de pegar um para Cristo. Então, o Daverson está largando a cruz. Ah, vamos pegar um pro. Quem é o? Ah, é o Jean. Então, a nossa torcida tem que parar com esse vício. É um vício. E eu sei do que eu sei perfeitamente do que eu estou falando, porque eu também tive esse vício por muito tempo e às vezes ainda tenho. Desde moleque. Tinha um que é o Cristo. Pode fazer o que fizer. Ah, o cara pegou na bola. Ah, filho da puta. A gente tem que parar com isso. É burrice isso. É burrice nossa fazer isso. Então, o Jean jogou bem. O Daverson está jogando bem faz dois, três jogos. Que humildade do Daverson, né? Que legal a atitude dele. Ele é um menino muito bom, né? Ele deve ter tido uma criação bem peculiar. O Jonas está falando que eu tinha má vontade com o Márcio Araújo. Não, não era má vontade com o Márcio Araújo, cara. O Márcio Araújo era jogo ruim atrás de jogo ruim. Ele prejudicava o time e eu não retiro as críticas que eu fiz ao Márcio Araújo. E eu não quero o Márcio Araújo nem pintado de ouro no Palmeiras. E eu vibrei muito nos 4 anos que ele ficou no Flamengo. Afundando o Flamengo. E quantos títulos ele ganhou no Flamengo? Ganhou o Campeonato Carioca, né? Então, menos. Então, assim, o Jean jogou bem. Então, vou parar de pegar no pé do Jean, parar de pegar no pé do Davidson, parar de pegar no pé de todo mundo, para de pegar no pé do jogador. O cara jogou mal um jogo, vai o cara. O cara jogou mal dois, três, quatro jogos, vai o cara. Depois do jogo, depois. Então, anuncia a escalação, vem o fulano lá que tá em fase ruim e o Filipão fica pondo o cara. Não adianta ir no Twitter e ficar. Esse cara de novo! Puta que pariu! Vou chegar nele isso daí, cara. Talvez o seu Twitter não chegue, o do seu amigo não chegue, mas se centenas de milhares de pessoas fizerem isso, vai chegar no cara. E aí a confiança do cara vai para baixo. Um dos pilares dessa reação que o Palmeiras está tendo é a confiança. O time recuperou a confiança. Vai a porra da torcida tirar a confiança do jogador. Ah, vai ser burro assim, hein, meu? Caralho. Vamos lá. Vou te tirar, hein, Arthur? Vou te tirar, hein? Vai com gracinha pra você ver. Vamos lá. Felipe Moraes pergunta o que eu achei da estreia do Gomes. Se eu mudei a opinião sobre ele. Não mudei. Não mudei. Eu acho que ele fortaleceu a opinião sobre o lado forte dele. Fortaleceu sobre o lado forte. Tá. Vocês entenderam. A opinião que eu tinha era muito clara. Ele é forte, ele chega junto, ele não sei o quê. Mas com a bola no pé, ele é um horror. Continuo com essa opção, com essa opinião. Para saída de bola, tem que passar longe dele a bola. Ele não serve para participar do processo de saída de bola. A hora que se apertar ali né, na saída, tiver que tocar para ele, tem que tocar no pé bom e com a força certa. Se for um pouquinho mais torto, um pouquinho mais para o lado, ele vai ramelar. Ele é ruim com a bola no pé. Tá? Matar uma bola, ajeitar o corpo para dar um. Não é com ele. Tá? Marcelo Torelli, embaixador de Tambaú. Ele quer que eu comente do Daverson. Eu não sei se chegou agora, Torelli. Eu falei um pouquinho sobre o Daverson, mas já que você perguntou, eu vou me aprofundar. O Daverson, ele fez uma partida de 9-9 ontem, coisa que ele não é. Ele é um atacante, ele é o falso 9, né? Ele não chega nem a ser um atacante de beirada, nem um centroavante 9-9, mas ontem ele jogou como 9-9 e jogou bem. Então ele jogou de costa para o gol, ele saiu da área para o lado para abrir a defesa, ele deu toque para trás, fez jogada de pivô, ele recebeu de costas e girou para o gol, que isso é coisa de centroavante, centroavante. Ele finalizou de cabeça, coisa que nem o Borja tem feito, porque o Borja é um péssimo cabeceador. Precisa melhorar esse fundamento. Ainda mais agora com o Filipão. Então o Daverson se recuperou. E essa demonstração de humildade dele, ele foi lá fazer, né? É um pouco o teatro dele. Ele é muito. Como que fala? Ele é muito teatreiro. Vai, não existe a palavra, mas dá certo para vocês entenderem. É, melodramático, talvez fosse o termo. Ele é muito cênico. Sei lá. Enfim. Então teve um lance no fim do jogo, por exemplo, que ele sofreu uma falta, acho que era 46, 47, a gente ganha de 1 a 0, tendo que fazer o relógio andar, né? Ele tomou a falta, foi falta, não foi nem cavada, foi falta mesmo. E ele caiu no chão. Em vez de ele ficar lá se contorcendo e fazendo o relógio andar, pelo menos ele ganha lá uns 15 segundos. O que que ele faz? Ele levanta para a torcida, tipo, levei uma falta. E aí começa a fazer assim. Sabe? Para fazer o teatro dele, para fazer a cena dele. Sabe? Para fazer uma coisa dramática. Ah, e porra, ele é para ficar deitado, caindo, rolando. Neymar. Então, ele é muito figura, o Daverson. A atitude dele, eu acho ela marqueteira. Eu não sei, eu não conheço ele para saber se vem de dentro, se é uma coisa que vem do espírito dele, ou se é o jeitão dele de malandrão. Pô, sabe? Né? Você sabe como que é a rapaziada lá da Baixada Fluminense. Eles são malandros, eles. Sabe, para chegar na mulher. Tem, né? Então, eu já tenho um certo tempo em futebol, eu não me emociono mais com essas coisas, com essas. Agora, pode ter sido sincero, ele pode ser um menino extremamente puro, difícil, mas pode ser, por que não, né? Vamos lá. O Carlos Muraqui chegou agora e quer que eu fale sobre o Jean. Já falei sobre o Jean, o cara chegou atrasado. Então volta aí a. Volta aí e baixa o caps lock, né, por favor. O Damiano está perguntando que se o Bahia vier com duas linhas de quatro, como eu creio que virá, eu, ele, né? Ele, creio que virá, ele fala. Podemos sofrer mais que o esperado? Como furar o bloqueio? O Lucas Lima pode ser a peça? Pode. Quando o Lucas Lima apareceu ontem, aliás, é também a pergunta do Renan Lima. Quando o Lucas Lima apareceu ontem, o futebol dele rendeu. Agora, ele teve momentos de extrema timidez. Então, ele foi meio vagalume ontem. Aliás, essa expressão vagalume também é uma expressão típica da década de 80. Jogador que some, aparece no jogo. É curioso que isso volte a acontecer exatamente quando a gente tem um treinador que tem essa pegada, né? Dos anos 80. Mas aconteceu isso com o Lucas Lima ontem, no começo dos. Primeiros 15, 20 minutos, ele mal foi visto em campo. E de repente ele começou a aparecer. Primeiro ele brigou numa bola ali na direita, recuperou a bola caiu no pé do Bruno Henrique, tocou para o Jean cruzou. Aí vocês falando do Jean, o Jean participando de uma jogada ofensiva, e quase que o Daverson coloca para dentro, o Castan acabou afastando. Mas foi a primeira aparição do Lucas Lima, depois ele começou a se apresentar mais. Inclusive ofuscando o Gustavo Scarpa, que até então estava sendo o nome do jogo. E aí ele começou a dar passe, ele começou a aparecer. Aí, provavelmente por ordem do Jorginho, esqueci o nome do volante do Vasco agora, o piorzinho lá deles. Aquele que era bem grosso. Começou a colar nele, grudou no Lucas Lima, e aí. Por isso que só me aparece. O que aconteceu? Ele levou a marcação, começou a grudar nele, ele sumiu, ele começou a buscar outro tipo de deslocamento, outro tipo de espaço, para tentar aparecer de novo para o jogo, aí voltou a aparecer. Mas isso é bom, isso é sinal que ele está motivado, que ele está afim de jogo, que ele quer aparecer, quase fez um golaço por cobertura, né? Então, estou satisfeitão com o Lucas Lima, assim. O áudio não está muito bom. Ah, então, vocês estão mal acostumados, né? É como eu já expliquei no começo, talvez você não tenha chegado. Você volta lá no começo da live que tem a explicação, tá? Então, aí falando sobre duas linhas de quatro, como furar. Sim, sem dúvida, os passes em profundidade do Lucas Lima são uma grande arma para isso. Essas horas que o Valdívia, né? O velho Valdívia faz falta. Ele furava isso como ninguém. O Valdívia era mestre em furar essas retrancas. Achava uns passes absurdos, né? Mas também você pode fazer jogada de triangulação pelas beiradas e fazer cruzamento para o Borja. O Borja vai fazer um monte de gol. Espere que eu estou falando aí, meu. Essa é a pergunta de boteco. Eu gosto de pergunta de boteco. O Igor pergunta: qual jogador que eu considero de maior qualidade, mais craque? Mais craque? Difícil. Tem vários, né? Eu sou fã de vários jogadores do Palmeiras em vários aspectos. Eu vou falar dois, tá? Eu acho. Que não dá para me limitar a um. Eu sou muito fã de dois caras, do futebol de dois caras do Palmeiras. Quem acompanha já sabe quem eu vou falar. Um é o Moisés e o outro é o Gustavo Scarpa. Eles têm características diferentes, é claro, mas eles são bons demais. Eles são bons demais. E se encaixar o esquema com eles, se o Filipão conseguir botar. Scarpa, Moisés, e encaixar com o Dudu, que está motivadíssimo, que é um cara que também é muito decisivo, fica pequeno para o Lucas Lima. Ele pode, olha que legal, pode sair. Bruno Henrique com Moisés, para caber todo mundo, né? Bruno Henrique com Moisés, esse é tiro Felipe Melo, Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Dudu, e Borja. Puta time, puta que pariu! Mas o Filipão jamais vai fazer isso, né? Ele não vai abrir mão de uma marcação mais forte, tirando o Felipe Melo, deixando sem Felipe Melo e sem Thiago Santos, o Filipão enlouquece. O Filipão morre. Ele põe o Gabriel Furtado, mas ele não faz isso que eu falei. Mas eu acho que seria uma. Aliás, eu comentei isso para vocês, acho que nas últimas lives, acho que foi na live de sábado. O futebol que eu gosto mais de ver não é o futebol do Filipão, é um futebol de toque, de envolver o adversário. É o que o Roger tentava fazer, o que o próprio Eduardo tentava fazer. E não conseguiram. Mas é o estilo que eu mais gosto. E com essa formação que eu falei, é a que mais se aproxima de você conseguir fazer isso. Só que ao mesmo tempo você tem que dar um jeito de fazer a marcação encaixar. E convenhamos, né? Bruno Henrique e Moisés ali protegendo a zaga não são exatamente caras velozes. Se bem que o Felipe Melo também não é. E ouçam o que o FJ Psyll, que é o Felipe, está falando, né? Deixem o like aí, né? Só 178 likes. Só. Vamos lá. Diz que o Fluminense está perdendo do Inter de 2 a 0 em Fluminense, o que para nós não é bom, porque que o Inter está ali naquele bolo que a gente está querendo chegar. Só que, por outro lado, ver o Fluminense perder é sempre bom, né? Sempre bom. Vamos puxar mais aqui, mais algumas. Estou tentando achar um aqui que dê para desenvolver bem o assunto. O Antônio Edson está falando que ganhou uma camisa de goleiro oficial do Palmeiras, no Dia dos Pais, né? Que beleza. Aliás, a camisa, não sei se foi a que você ganhou. Essa azul mais escura, tá? Tem os números em amarelo. Puta, como é bonita essa camisa, não? Nossa Senhora. O Davi Felipe quer saber se não é cedo para falar que o Deyverson se recuperou. Eu acho que você está falando do Deyverson, porque você falou ele, mas como o assunto aqui era o Deyverson. Não, não, ele se recuperou sim. Ele se recuperou no sentido do desgaste com a torcida, sabe? De ser aquele o Judas, o cara para ser, para a torcida pegar no pé, era ele. Deixou de ser. Então, se recuperou no sentido de deixar de ser o Judas para a torcida. E a cruz acabou caindo nos ombros do Jean, mesmo ele tendo jogado bem ontem. Não é que ele não comprometeu. Ontem ele jogou bem. Ele foi muito bem ontem, o Jean. Tá? Só que às vezes é aquela coisa do ranço, né? O cara vai, para mim esse cara não serve. E aí, mesmo que o cara jogue bem, o cara não enxerga. Quer dizer, se o cara não fizer gol, não der passe para gol, é horrível, é péssimo, jogou mal. Sendo que se você for analisar a partida do dia ontem, ele jogou bem. Então, tanto o Jean como o Deyverson largaram a cruz, e a cruz, sabe onde ela tá? Tá largada ali num canto, e é bom que ninguém pegue. E lógico, o jogador não vai lá e pega a cruz, né? Quem coloca a cruz no ombro do jogador é torcedor. Então o torcedor tem que parar de ser burro e parar de vaiar jogador durante o jogo. Vai depois, se for o caso. Se for o caso, vai depois. Teve uma matéria, ou foi uma. Não, não foi matéria. Foi um testemunho que eu peguei num grupo de WhatsApp que eu tô, de uma mulher, uma moça. Estava atrás do banco do Palmeiras ali na Oeste. E que quando o Lucas Lima saiu para a entrada do Moisés, faltava o quê? 5 minutos para acabar o jogo. A mulher xingava o Lucas Lima de tudo que é nome. Mas assim, xingava de ficar vermelha. Foi a descrição que essa pessoa deu no grupo do WhatsApp. Ela xingou de ficar vermelha. Saía com muito ódio os xingamentos da boca da cidadã. Lucas Lima. Mas como assim? O que o Lucas Lima fez? Então, é um ranço que provavelmente ela deve ter dele. Ou ela é santista e tá infiltrada, né? Que acho que não deve ser o caso. Mas ela deve ter, sei lá, uma bronca pessoal do Lucas Lima, da época do Santos. Nunca engoliu ele no Palmeiras. E foi xingar o Lucas Lima. Ficou xingando o Lucas Lima, cara. O jogo comendo. Então, não dá para entender isso, cara. Sinceramente, não, não, não. Enfim. Som tá baixo, aumenta o volume, cacete. Eu já apliquei, tô de celular, não tem como fazer ficar mais alto. Saco? Aliás, fazer periscaço pelo celular é raiz, né? Então tem que ter umas patadas raiz. Igual daquela época. Tá no máximo. Então, cara, desculpa, não consigo. Faz um esforço. Vai para um cantinho. Vai no banheiro e põe o fone ali dentro do banheiro, no silêncio. E aí você vai escutar melhor. O Verde Palestra quer que eu fale sobre nossos goleiros. Cara, a gente tem três goleiros muito bons. Eu estou muito satisfeito com a titularidade do Everton. Assim como eu estava satisfeito com a titularidade do Jailson até ele começar a falhar, ele teve algumas falhas e estava na hora já de dar uma chance para o Everton, que estava treinando muito bem. Se não fosse o Everton, poderia ser o Praz, que cata muito, que é um monstro de goleiro também. Então, não tenho o que falar dos goleiros, cara. Goleiro ali é o momento, a gente tem uma comissão técnica muito competente, o Oscar Rodrigues é um baita treinador de goleiro. E agora o Filipão ainda trouxe o Prassidelli, que simplesmente foi o cara que construiu o Marcos. Então, dá para olhar qual que está em melhor momento e colocar. Agora, eu acho que tem que ter sequência. Então, tá fazendo certo o Filipão. É o Everton em todas. Não tem essa de fazer igual o Barcelona. Então, eu vi muita gente falando, ai, tem que colocar um em cada competição para dar chance para todos, porque o Barcelona faz isso. Ah, vai cagar, meu. Ai, puta, coisinha de videogame, né? Ai, o Barcelona faz. Goleiro precisa de ritmo. Goleiro precisa estar elétrico. E goleiro não tem o desgaste físico que tem jogador. Claro, pode acontecer uma coisa como aconteceu ontem com o Everton. Pode acontecer, é um acidente. Pode acontecer. Agora, não é por temer esses acidentes que tem que ficar poupando o goleiro. Goleiro tem que jogar todas. Goleiro tem que ter ritmo. Vou morrer falando isso. O Rogério Abate, ou Abate, né? Depois você me fala qual que é o certo. Diz que o Palmeiras jogou bem, mas ganha só de 1-0 do Vasco e ainda pode tomar um certo sufoco. Não pode. Não pode. Cara, não pode, sim. Esse não pode é muito estranho, né? Porque não pode pressupõe que você não admite que o time ganhe com o placar de um gol. Tem que ganhar de dois gols. Não pode levar sufoco. Não pode. Não pode. Parece que você esquece que do outro lado também tem 11 caras que querem ganhar o jogo. Não é assim. Não pode? Pode. Pode sim, cara. É jogo. É futebol, cara. Não é videogame. O cara ficou bravo que eu falo que não é videogame. Não tá falando de videogame, tá falando de futebol. Então fala de futebol, ué. Não pode? Claro que pode. Tem 11 do outro lado, bicho. Tem um adversário que merece respeito. Os caras estão lá querendo ganhar o jogo também. Então não é, você não vai abrir dois, três gols todo jogo. Vai ter um monte de jogo que nós vamos ganhar de um gol. E ó, se você não tá preparado para ganhar de um gol e tomar sufoco. Suspende a palestrice e vai fazer outra coisa, porque enquanto o Filipão tiver o comando, vai ser isso, velho. Fica muito em dúvida sobre a segurança da saída de bola com o Felipe Melo e a segurança defensiva com o Thiago Santos. Eu não vejo essa deficiência toda na saída de bola do Thiago Santos, não. O Nicolas. Eu não vejo. Aliás, o Nicolas é padrinho, né? Sempre deixar claro que os padrinhos do Verdade estão sempre aqui junto, participando dos chats, mas também não precisa ser padrinho para participar, tá? E também não precisa ser padrinho para deixar like. Só 218. Só 218 likes? Vocês, pô, dá o joinha aí, velho. Hoje eu não tenho dúvida, Nicolas. Entre Felipe Melo e Thiago Santos, eu sou Thiago Santos. Thiago Santos jogou uma enormidade ontem. E ele não fica devendo tanto assim quanto vocês falam na saída de bola. Claro, o toque de bola do Felipe Melo é um pouco mais refinado. O Thiago Santos sabe jogar bola, cara. Ele não é esse. Ele não é o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes é um cara que eu tenho muito medo na saída de bola. Ele com a bola no pé é um horror. O Thiago Santos não é isso, não. Torelli! De novo, Torelli. Você acha que o Filipão está priorizando as Copas? Se ele botou time reserva contra o América, botou time reserva contra o Vasco, o que que você acha? Lógico que ele está priorizando as Copas. Aliás, eu fico pensando no Filipão tomando a decisão de vir para o Palmeiras. É outro esperto, né? Ah, porque eu amo o Palmeiras, não sei. Eu não acredito muito nessas conversas. Para mim, quem ama o Palmeiras somos nós. Claro, o cara pode ter uma simpatia, pode ter uma identificação, pode se sentir confortável. Mas o Palmeiras. Mas ele não falou, né? Ele não usou essa palavra. Também eu tô sendo injusto. Ele falou que. Ah, me ajudem, vai. Qual foi o termo que ele usou quando ele explicou na entrevista que tinha algum sentimento ali pelo Palmeiras? Não lembro agora exatamente, não quero ser injusto. Mas de toda forma, não foi só esse sentimento. É claro que ele olhou o elenco. Olhou a chave do Palmeiras na Libertadores, olhou a chave do Palmeiras na Copa do Brasil, viu o mando. O mando da Libertadores até a final, se tiver, é nosso. A final é todos os jogos, a volta é em casa. Ele olhou e falou: eu já tenho uma Libertadores para eu ganhar aqui. Você acha que ele não pensou nisso? Pô, tô a quatro mata-mata de ganhar mais uma Libertadores, sendo que o próximo é com o Cerro e o seguinte é com o vencedor de Colo-Colo e Corinthians, que não tá jogando porra nenhuma. E ganhar do Corinthians é com ele mesmo. Então ele já tá pensando na semifinal, já. Então eu acho que o que pesou, pesou mesmo, esportivamente, porque não foi uma proposta financeira, até porque ele não precisa mais. O cara com 69 anos, com a fortuna que ele acumulou, ele nem consegue gastar. Nem que ele queira. E assim, mesmo que ele deixando tudo, um monte para os filhos, para os netos, tá todo mundo com a vida arrumada, e mesmo ele não consegue gastar tudo, ele ganhou dinheiro demais. Não consegue. Com 69 anos, ainda. Então eu acho que pesou muito para o Filipão exatamente essa posição nas Copas, nas chaves, e é óbvio que ele está priorizando, óbvio. Agora, o time que já está jogando brasileiro é bom, ou não é? Ou não jogamos bem ontem? O Jameli fala assim: além de treinar o time no Allianz, acho que ele pode chegar para ser o técnico com mais jogos pelo Verdão. Aí eu não sei se ele tem essa vaidade de passar o Oswaldo Brandão. Ele pode passar. Se ele ficar os 2 anos e meio e o Palmeiras avançar bastante, né, nos mata-matas, fazer todos os jogos, chegar nas finais, é capaz que no final de 2020, né, que é quando termina o contrato, teoricamente. É capaz que ele tenha passado o Oswaldo Brandão, sim. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. A gente tem mais ou menos 70 jogos por ano, né? Este ano, então são 140, né? Mais 2 anos são 140. Mais o que resta desse ano? Quanto que resta desse ano? 20 pelo brasileiro, mais 7 da Libertadores, 27, mais 5, 32. 32 mais 140, 172. Com 172, ele iria para 592. E o Oswaldo Brandão tem 594. Bota mais dois, três amistosos aí, ele passa o Oswaldo Brandão. É claro, isso se for 70, né? Se for 72, 73, 74, já passa também. Então ele tá. Se ele for no contrato dele até o fim, ele chega ali na. No pau a pau com o Oswaldo Brandão para ser o técnico com mais partidas pelo Palmeiras. Mas será que isso pesou? Ah, eu quero entrar para a história como o técnico que mais treinou o Palmeiras. Não, eu acho que ele quer entrar para a história como o técnico que mais ganhou título. Então ele está pensando nos títulos, é o que me parece. Ó, que frase inteligente, parabéns para a Engenharia Florestal. Cara que defende. A manutenção do técnico é diferente de apoiar este ou aquele técnico. É isso. Apoiar a manutenção de um técnico significa defender a construção de um projeto, mesmo que isso custe alguns títulos, alguns resultados, algumas temporadas. Mas se o projeto for bem feito, os frutos que se vai colher lá na frente valem a pena. É que o brasileiro não consegue esperar. Então não tem técnico que dure, sabe, uma sequência de 4 derrotas. É impressionante. É um pouco da cultura da política que tem nos clubes. É muito amador. Então fica um monte de conselheiro. Eu vou falar o que acontece no Palmeiras, mas certamente isso daí é projetado nos outros. Acho que o comportamento é o mesmo. Claro, cada clube tem sua característica, mas essa forma básica de administrar treinador é meio que igual em todos os clubes. O treinador está lá, segurando o técnico. Tem conselheiro. Conselheiro é quem elege os caras. Se não elege diretamente, ou se não elege através do voto indireto o presidente pelos conselhos, tem muitos clubes já que já fazem eleição direta, mas são esses conselheiros que movimentam os currais eleitorais em cada clube. Então o Palmeiras é um clube cheio de currais eleitorais. O que são esses currais eleitorais? Os departamentinhos. Tem o departamentinho de tênis. Tem lá o diretor do tênis, que ele tem uma liderança ali sobre os praticantes do tênis. E em quem ele indicar, os sócios vão votar. Os praticantes de tênis vão votar. O mesmo acontece com o arco e flecha. O arco e flecha, ele precisa de uma verba para comprar um monte de flecha aqui. Os arcos também estão velhos, precisa trocar a cordinha. Precisa de verba para isso. Ah, o diretor vai lá. Esse presidente aí é bom. Vamos continuar votando nele, que ele está dando cordinha, está dando flechinha para gente. Ou então o diretor fala assim, meu, se vira, vai atrás de patrocínio e faz o teu departamento. Esse presidente aí, com ele a gente não vai a lugar nenhum. Vamos votar no cara da oposição, que ele já prometeu que vai dar 10 cordinhas pro arco para gente. E é assim que funciona. Então, os presidentes, eles fazem política, em vez de eles presidentarem, em vez de eles serem bons gestores de futebol. Então, esse é o maior erro do Maurício Gagliotti. Ele está sendo político em excesso, mas bota excesso nisso. Ele está praticamente largando o futebol na mão do Matos. O Matos tem poder demais e não deveria ter. O Matos deveria ser o cara que vai ser um braço executor do projeto técnico, com o talento absurdo que o Matos tem para fazer negócio, para comprar e vender jogador, não tomar decisão. O Matos não pode tomar decisão como ele está tomando, em conjunto com a Carminha. Então está tudo errado. Então, se a gente fracassar esse ano, mesmo com todo esse material, um ano, mesmo com esse técnico espetacular que a gente está contando com ele agora, tem um culpado. Chama-se Maurício Gagliotti. Senhores, chegando a hora de dar tchau. Quem quiser abraço, dá abraço agora, que eu mando de volta. Vamos lá? Hora dos abraços. Ninguém quer abraço? Eu vou jantar, tô com fome. Eu fiquei aqui tentando resolver o negócio da internet. Cheguei em casa, vi que não ia dar. Falei assim, vai para o 3G mesmo. Então, vamos lá. Abraço para Dilson Silva, da Praia Grande. O Gabriel e o Daniel, de Santos. Mas quem tá mandando, quem tá pedindo é o Ricardo Lugarinho. O estagiário Elvis, que não morreu. O Vicente de Osasco, o Engenharia Florestal, dá seu nome aí, velho, de dois vizinhos. O Igor Silva, que não fala de onde é. O Verde Palestra, que é o Igor, é o casal, Igor e Lohane, do Rio de Janeiro. Que mais? Agora é um monte de abraço, hein? Ele quer que chame os dromedários para virar padrinho. Ô, seus dromedários! Seus jabutis! Suas cacatuas malditas! Fiquem padrinhos do Verdasso. E parem de mandar coração. Ah, essa é para aqueles. Ah, é de 2, 3 anos atrás. Ah, Colatina no Espírito Santo. Quem está mandando é o Guilherme Rocha, um abraço. Carlos Martins, abraço. Francinaldo de Jandira, está sempre aqui, um abraço. Assim como o Júlio César, aqui do ABC. O Milton Rocha, de Cascavel, um grande abraço para o Milton. Fiz uma pergunta estranha aqui, né, Milton? Doutor Bruno, padrinho, de Campo Grande, no Mato Grosso. O Adenir e o Diego, de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem palmeirense pra cacete também. Luiz Martini, padrinho também. Padrinho recente. Renan Pagliarussi, da Vila Mariana. Diz que o estagiário sacaneou ele hoje. Por quê? Depois você me conta. O Iago de Tapetininga, na região de Sorocaba, na Grande Sorocaba. Vocês ficam bravos de falar que é da região de Sorocaba. Saulo Meirelles, de Brasília. Éder Panti, de Campo Mourão. Campo Mourão é a cidade de um grande amigo meu. A gente chamava ele de Paraná, o nome dele é Fernando. Mas ele era conhecido como Paraná. Florealense, que mora em Floreal, é claro. E o nome dele é Dorival. O Heraldo, lá de Paris, abraço. Está sempre também, há mais de 10 anos, acompanhando o nosso trabalho. Marcelo Moreira, do Gama. O Edson Silva. Edson Silva de Fortaleza, no Ceará. Tiago Ricarte, padrinho de Curitiba. Verde Palestra, manda corações. Parem de mandar corações, malditos. Hugo Heitken também está mandando coração, abraço. Maurício Stephanie. Parem de mandar coração, malditos. Maurício Rossi, de Limeira. Rogério de Cotia. Você não falou como é que fala seu nome, se é Abate ou Abate. Maurício de Jundiaí, né? O Stephanie. O Torelli, que é de Tambaú, não precisa nem falar mais. E o Cássio Nina de São Luís. E acabou. Acabou o Periscasso de hoje. Queria agradecer. Coração por extenso, sacanagem. Queria agradecer a companhia de vocês por mais essa hora. Deu ruim aqui, mas a gente deu um jeito. A tecnologia deu alternativas para que a gente fizesse de qualquer jeito aqui o Periscato. Está sem iluminação, a gente reclamando do áudio, mas foi do jeito que deu. Muito obrigado a todos vocês pela companhia, pelas perguntas. É sempre bom quando vocês fazem perguntas legais, porque puxa assuntos bons e é sempre bom falar de Palmeiras com perguntas inteligentes. Quando as perguntas são perguntas burras, a gente dá patada que também pelo menos é divertido, né? É isso, pessoal. Quarta-feira tem mesa 42 no canal do Carta, no Carta na Rede. O Carta é um novo integrante do Mesa 42, foi uma nova aquisição da nossa holding. Então são quatro canais agora que fazem parte do Mesa 42, seguindo o rodízio, então, esta semana no canal do Rodrigo Carta. Quarta-feira, a partir das 20 horas. E quinta-feira, eu não sei se a gente vai conseguir fazer a transmissão do Pacaembu, que não tem condição técnica. Aqui eu estou fazendo do 3G. De lá não dá para fazer do 3G, porque eles cortam o sinal. Eles abafam o sinal. Por que que a Globo faz isso? É a Globo que faz isso. Por que que eles fazem isso? Para que ninguém transmita o jogo pelo celular. Né? Os gaiatos ali com o celular virado para o campo e aí ferra o pay-per-view deles. Então eles cortam o sinal do 3G. Então você que vai em estádio e fala, pô, o 3G é uma merda, aqui não funciona, é culpa da Globo. Tá? Então não vai dar pra gente transmitir. Né? A gente faz com a câmera virada pra gente, a gente não pode. Não tem cabo, né? Não tem acesso à internet via cabo, como tem no Allianz Parque, que tem uma puta estrutura pra gente trabalhar. Lá no Pacaembu não tem. Então, não sei como faremos a transmissão. Como eu também está em mudança aqui, não consigo fazer com o Bruno. A gente vai tentar achar um lugar para fazer a transmissão na quinta-feira. Então, se você tem um bar, se você tem um local aí que possa receber a gente, que tem acesso à internet pelo cabo, não pode ser por 3G nem por Wi-Fi. Tem que ser pelo cabo. Ligar meu cabo no seu modem. E, obviamente, acesso à transmissão da partida aqui em São Paulo. Entra em contato que a gente pode conversar se você tem um estabelecimento, né, que queira ser divulgado pelo Verdazo. Entra em contato lá pelo formulário de contato do site verdazo.com.br. Fiquem padrinhos, né? Aproveitem para demonstrar o seu apoio a esse trabalho que nós fazemos. É importante, é importante. Importante em nome da independência da mídia palestrina. Nós dependemos de vocês. O Verdazo é patrocinado pela torcida do Palmeiras. Não adianta querer que o mercado venha patrocinar, não patrocina. Tá? Senhores, até quarta-feira lá no Carta. Até quinta-feira na transmissão, sabe-se lá de onde. Foi um prazer estar aqui com vocês. Saudações alviverdes a todos. Ao vivo ainda? Ao vivo?